Eu pensei que você soubesse o caminho, ladrão. Eu lhe digo, guerreiro, eu sou misto. Se a mão do destino tivesse redesenhado o nosso mapa! Chega dessa conversa de terror! Vamos continuar antes que nos afoguemos nas torrentes ou sejamos torrados pelos raios! Veja! Acho que estou vendo todos! Ei, você! Onde encontramos uma hospedaria? Contanto que vocês sejam confiáveis. Nós devemos ter perdido a saída para a cidade nessa maneira estranha. Quem é você? Por enquanto, podem me chamar de Clérigo, o servidor do bem. A esta altura não me importa quem você serve, contanto que conheça um lugar quente e seco. Todos ligados por um voto de lealdade. E que à medida que adentrarmos na noite juntos, não devemos nos separar até que estejamos seguros. Você tem a minha palavra? Sim, a minha também. Agora vamos em frente. Comigo, aquilo é uma mansão ao lado da estrada. É uma mansão? Ou era? Parece abandonada. Olhem para as janelas do teto. Quem vive aqui há anos parece diabólico. Realmente parece. Mas enquanto estivermos todos juntos, não há o que temer. vida não estaria trocada. Eu achei, não. Estou com maus pressentimentos. Estamos sendo observados. Ei, você! Saia! Mostre-se! Não lhe faremos mal nenhum. Vamos lá, vamos entrar. Eu lhes digo, não estamos sozinhos nesse.